Panorama Agrícola para 29 de janeiro de 2016, sexta-feira. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresenta Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da EPAGRE. Sexta-feira de lua cheia, 29 de janeiro de 2016, no ar para você, nosso amigo ouvinte, está o Panorama Agrícola. Na mesa de som contamos com Eduardo Maier e o ditado é: se você quer um conselho, peça a quem tem sabedoria. No boletim do SC Rural desta sexta-feira, você confere o trabalho da Polícia Ambiental. Agora muito mais ágil. Ligue 48-3665-5359 e participe do Panorama Agrícola. Ou envie sugestão de pauta para o e-mail panoramaagricola@epagre.sc.gov.br. Dica do dia. Proteja-se do sol entre 10 da manhã e 4 da tarde, não se exponha. Se for trabalhar ao ar livre, use protetor solar, chapéu, camisetas de cor clara e manga comprida, de preferência. Beba também bastante água e prefira fazer as suas caminhadas neste verão ao amanhecer ou um pouquinho antes do anoitecer. Boletim do Santa Catarina Rural. Cooperação para o desenvolvimento. No boletim do SC Rural de hoje, a entrevista é com o Major Comelli, chefe de logística do Batalhão de Polícia Ambiental de Santa Catarina. A Polícia Ambiental é uma das executoras do Programa de Estado Santa Catarina Rural. O Major Comelli foi entrevistado por Romeu Xireia Filho. Esse aplicativo é um sistema para ocorrências, para atendimento de ocorrências e demandas da Polícia Ambiental. No desenvolvimento dele, é claro, no planejamento, percebemos a necessidade de, inclusive, atender as rotinas, que não eram tão simples quanto simplesmente sair para atender ocorrência. Os resultados delas eram muito mais amplos, né? Um exemplo prático, ele vai substituir o quê? Todos os papéis que são redigidos desde a hora que chega uma demanda, né? Por exemplo, alguém que liga para a Polícia Ambiental pedindo para atender um desmatamento. Todos os papéis, desde esse recebimento, o demanda para ocorrência e aquilo que a guarnição vai executar em campo, tudo isso se reduz tão somente ao preenchimento no tablet. Ou seja, ao receber uma denúncia, a guarnição vai se deslocar até o local e vai ter um tablet e uma impressora, é isso? Isso, a impressora é necessária se ele for fazer um auto infração. Se ele não for fazer uma auto infração, for fazer uma notificação, ele também pode redigir, né? Mas vamos supor que ele simplesmente cadastre todas as situações envolvidas lá naquele momento, né? Vai ser feito em tablets, em sistemas, né? Em sistemas realmente. Isso, que benefício traz para então, a polícia? Justo, ele acaba com o retrabalho. Porque, por exemplo, se ele tiver que fazer uma auto infração, se ele tiver que fazer 3 auto infração, ele tem que preencher todas as informações de cabeçalho, por exemplo, da pessoa, do envolvido, do local, 3 vezes. Se ele for fazer todas as frações, nós imaginamos que ele vai ter que fazer, por exemplo, termos de embargo, embargar uma área, aquela que foi desmatada, que nós citamos no começo. Então ele vai ter que fazer, possivelmente, um termo de embargo. Se tiver material lenhoso, madeira, ele vai ter que preencher aí um auto de apreensão daquele material lenhoso. E se ele quiser doar, ele vai ter que fazer um termo de doação. Nós fizemos aí 6 documentos. Ele vai ter que escrever os 6 documentos. Isso se não errar. O sistema não permite erro, né? Pode ser corrigido. Não pode ter rasura. Não pode ter rasura. Se tiver rasura, vai ter que fazer novamente, no né? No caso, com o tablet e com a impressora, ele vai fazer um documento só? Vai fazer um documento só. E ainda tem mais uma vantagem. Quando ele retorna à unidade, ele tem que colocar essas informações administrativas no sistema Gaia, que é o sistema oficial do Estado para gerenciar autos de infração, procedimentos de autos de infração. E ele não vai precisar redigir nada disso. O aplicativo ele vai enviar automaticamente. Então nós temos um ganho significativo do policial na rua, porque ele não precisa vir mais cedo para preencher nada disso ou repassar as informações. Em campo, ele reduz o tempo do atendimento, porque ele não vai precisar escrever tudo isso que nós falamos agora. Então nós temos um ganho significativo de tempo dos policiais na rua. Tanto na rua, vão poder atender outras coisas, quanto no quartel, também não precisam vir mais cedo. Vão estar fazendo isso lá na rua. É um ganho significativo para a polícia, para o Estado. Major, isso dá eficiência ao trabalho de proteção ambiental também, dá eficiência, né? Por quê? Se nós reduzimos o tempo do atendimento, todo processo administrativo, ele reduz, vai acabar ocasionando, quase todos, 95%, vão ser crime também. Eu tenho que notificar o Ministério Público. Então nós imaginamos, se o policial ele faz esse processo administrativo que faz hoje, leva 20, 30 dias, e se ele fizer em 10 dias? Isso vai chegar em 15 dias no, na justiça? Vai chegar em 15 dias. Se for todos os itens atendidos, por exemplo, daqui a pouco tem até uma recuperação diária dentro desse processo que tem ocasionado isso constantemente, nesses processos, quando nos processos administrativos. É, possivelmente esse processo vai ter recuperação, possivelmente vai ser arquivado, porque as pessoas atenderam e compreenderam o que, que significa. Vai dar, né, agilidade e qualidade para o trabalho. Uma celeridade significativa. É o primeiro sistema informatizado da Polícia Ambiental. A Polícia Ambiental não tem, nunca teve sistema informatizado de atendimento de ocorrência, desse gerenciamento administrativo, que é uma gestão ambiental. Nunca teve isso. Agora nos possibilita. Esse aplicativo, esse projeto está em projeto piloto, fase de projeto piloto na companhia de Joinville. Joinville. Como, na continuação ele vai... Para o estado todo. Pela complexidade dele, achamos por bem não colocar em todo o estado em uma única vez. Colocar assim num local específico, que foi Joinville, que foi o, a estrutura, a programação inicial foi feita aqui. O que gerou esse processo e deixamos para fazer o piloto aqui. Quando ele estiver pleno aqui, o segundo local vai ser Palhoça e aí nos outros locais. E por diante em todas, As unidades. Quantas companhias? Nós temos 7 companhias, total de 20 unidades. Para a população entender, após feita essa notificação, qual é o encaminhamento que é dado a esse trabalho? Ele segue, a ambiental envia esse material para quem? Todo esse material feito, se for processo administrativo, é legislação que nós estamos falando. Legalmente tem que ser feito a parte administrativa e a parte crime. O que, que nós ganhamos com isso, né? A parte administrativa, a celeridade, como eu falei, mas ele antecipa e a lide, por exemplo, antecida. Quando chega à justiça, o problema está resolvido. Então, o problema judicial, poucos vão ter alguma repercussão. Outros vão ser arquivados porque já foi resolvido de forma administrativa. Ele vai ser incorporado ao crime e a pessoa possivelmente não será chamada porque já foi finalizado. Vamos a um exemplo prático, Major. Se a denúncia gerar a necessidade de o denunciado comparecer a uma audiência. A uma audiência, por exemplo. Seria um TCC, né? Seria um termo substanciado, por exemplo, um desmatamento. Certo. Vamos pegar esse mesmo exemplo que nós falamos no começo, aquele desmatamento. Certo. Vamos supor que ele se habilitou, entendeu o processo e disse o seguinte: não, eu quero recuperar, realmente, eu não precisava ter tirado tudo aquilo, eu vou recuperar. A multa é reduzida em 10%, processo administrativo, ele vai pagar 10% e começa a recuperar. Quando for chamado na justiça, o que, que aconteceu? Ele já iniciou a recuperação. O que, que é a parte crime? Essa boa vontade do cidadão. Por exemplo, se ele já está recuperando, o que, que cabe ao Ministério Público no processo crime, que são independentes, né, administrativo e crime. Mas o que, que vai caber ali na esfera? Ele vai ver que o processo está sendo acompanhado, administrativo, ele vai pedir o arquivamento. A parte civil, que é a recuperação, um terceiro ponto, também é bem isso, a recuperação realmente. Então o processo estaria finalizado. Ou seja, a pessoa possivelmente, se for chamada, uma vez só na justiça, ou quem sabe nem será chamada. Major, esse processo todo aconteceu graças ao apoio do SC Rural, do qual a Polícia Militar Ambiental Sim. é uma das executoras do isso. programa. Nós executamos isso desde 2009, só que essa celeridade nós não tínhamos. E agora nós vamos ter. O SC Rural sempre foi um grande apoiador no investimento, né? O Estado como um todo, ele trabalha muito em custeio. Poucos são os investimentos. O SC Rural deu um investimento significativo para a Polícia Ambiental. Não só, nós tínhamos muito, né, na parte preventiva de programa protetor ambiental, alguns equipamentos especiais. Sendo especial, é difícil conseguir pelo próprio Estado, né? Então essa especialidade é um investimento que o SC Rural deu. Como daria para definir em poucas palavras esse aplicativo, Major? O que ele significa para a Polícia Ambiental? Ele significa, de longa data, um aprimoramento de ações, né? Ele vem colocar para uma modernização gigante. Isso, essa mensuração, né? Só aqueles que estavam dentro da Polícia Ambiental conseguem visualizar isso. A população não consegue visualizar, a população em geral não consegue ver essa... Talvez consiga ver a partir dos resultados. A partir dos resultados, quando a gente vem em todo o Estado. Aí sim, essa medição vai ficar bem clara de como trouxe celeridade e rapidez. Não é a mesma coisa um crime. Quando começa um crime, vai ser chamado aqui um ano para resolver, não foi recuperado, não foi atendido. Aquele que denunciou, né, que viu o crime, não viu um atendimento eficaz do Estado. Então imagina, nós vamos fazer isso em que, em 30 dias no máximo? Isso também funciona com um mecanismo indutor de proteção ambiental. De proteção. Porque a pessoa vai pensar duas vezes, ah, porque antes não, e crime ambiental leva 20 anos para ser punido, etc. Exatamente. Hoje, com esse aplicativo, já começa, mudou muito. Mudou muito, por quê? Porque se nós, vamos supor, uma coisa que nós falamos aqui foi celeridade, né? Ou seja, ele fez vários papéis. Então ele ficou naquela propriedade por 5 horas, o deslocamento. Bom, e se ele ficar em 2 horas, ele pode atender tantas outras? Eu não estou querendo dizer assim que ele vai atender na forma de repressão, ele pode atender na forma de orientação. Então se ele passou em uma propriedade, ele vai passar em 4, 5. Você ouviu aqui no Panorama Agrícola a entrevista do Major Comelli, da Polícia Ambiental. Entrevista concedida a Romeu Xireia Filho. A Secretaria de Estado da Agricultura e da Pesca apresentou Panorama Agrícola, programa produzido pela Central de Rádio da Epagri.